Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, olá, olá, olá a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Meu nome é Rita Bernardo. O meu nome é Joana Lourenço. Agora esqueceste do teu nome. Hesitei. Hesitaste. E nós hoje temos direito a um grande ruído. É um grande ruído e a um grande programa. E um grande programa. É um grande programa, é verdade, sim, senhora. Queres falar sobre o que é que se vai passar aqui? Bem, vai-se passar muita coisa. Vai-se passar muita coisa. Sim. Ora, além do ruído, sim, vamos ter as nossas escolhas musicais. Sim. As escolhidas, atenção. As nossas escolhas musicais escolhidas. Ainda não entrei neste modo. Vamos escolher as músicas pelas letras, não é? Obrigada, Rita. Já escolhemos as músicas pelos sons. Não te atrapalho mais. Oh, Joana, por amor de Deus, a atrapalhada amor sou eu. Mas vamos escolher as músicas pelas letras. Sim. E vamos falar com uma banda que... falar e ter aqui em estúdio. E eles vão tocar para nós, não é? Uma banda que o nome não podia vir mais a calhar, não é? Chamam-se The Kafkas. The Kafkas. Não sei se tem alguma coisa a ver com o Franz Kafka ou não. Não sei. Vamos saber. Exatamente. Mais daqui a pouco. Vamos saber mais daqui a pouco. Até lá, enquanto isto começa e não começa, vamos ouvir as nossas músicas com as melhores letras, não é? Com as melhores letras. E eu sugiro que a gente comece já. O que é que tu vamos achas? Vamos começar já. Já, Rita, já, força. já. Então, olha, o que é que nós vamos ouvir? Eu não sei. Por acaso sei. E dás-me a honra de ser a primeira a escolher e tudo, não é? Claro que sim. És uma fofinha. Olha, então, a música que eu vou escolher primeiro... Em primeiro lugar. É uma música de uma das minhas bandas preferidas, não é? Que eu já aqui trouxe várias vezes. E nunca é demais. Nunca é demais, exatamente. A música chama-se Lazarus e a banda chama-se Porcupine Tree. Esta é do álbum Dead Wing, de 2005. É um dos álbuns mais recentes deles. Acho que tiveram dois depois deste, se não me engano. E é das músicas mais fofinhas de sempre, com a letra mais fofinha de sempre. E eu sei que vocês vão adorar. Vamos ouvir então. Vamos ouvir. Lazarus, Porcupine Tree. Thank you, Chicago! The will of my twisted folk. wanna go for a ride. And cleanliness is godliness, and God is empty, just like me. E acabámos de ouvir então Smashing Pumpkins com a música Zero, do álbum Melancholy and the Infinite Sadness de 2005, era assim um álbum, o álbum não, a data, o ano do álbum Dead Wing dos Porcupine Tree, que ouvimos anteriormente. Estas duas músicas foram as duas minhas escolhas. Combinavam. Sim, combinavam bem e têm as duas letras bonitas, uma mais dissimulada que outra. Esta última fala um pouco mais assim, se calhar, de uma relação mais atribulada. Não atribulada, porque como o Billy Corgan diz bem no final, she's my one and only, mas não sei. Não sei. Fica no ar. E a primeira, pronto, tenho de confessar uma coisa muito gira. Eu e o meu primo, penso, ele toca guitarra, não é? Ele já cá esteve com os macaquinhos de imitação num programa anterior. Bem antigo esse programa. É verdade. E inclusive nós pensámos, ele pensou, aliás, teve a ideia, eu confesso que me retraí um bocado, em cantar e tocar essa música no batizado do nosso afilhado. Oh! E então? E então que não aconteceu. A intenção era muito boa. Lá se foi o sonho. E estou a revelar isto aqui. Já não nos preparámos o tempo suficiente. E depois a letra da música é bastante complicada. É muito bonita, mas tem palavras que são bastante complicadas. E eu acobardei um bocadinho, confesso. Seja verdade, não é? Ainda há tempo, não é? Ainda há de chegar o dia em que nós cantamos e tocamos aquela música para ele. Porque é sem dúvida uma música especial, com uma letra especial. E é muito bonita. É muito bonita. Joana. Bem, o que é muito bonito também é o nome que eu vou trazer a seguir. Os senhores vêm cá. Ah, queres já? Eu gostava. Sim. Ok, está bem, sigamos então. Estou com fé. Estás com fé. Bem, o que é que sucede? Estes senhores vêm cá, são os The Roots, gigantes mesmo, só que depois há um problema, que é o Sudoeste. Eu sei que há muita gente que adora o Sudoeste, mas eu gostava de os ver noutro sítio, percebes? O Sudoeste não é o festival. Não é um festival? Não é o festival. Não é o festival, pois não é, não, senhora. Não, não é festival para receber um Eddie Vedder, assim como também não The é. The Roots. E eu preciso de ir lá vê-los, não é? E pronto, e logo se vê como é que isso vai acontecer, porque vou ter que ir. A música que eu trouxe é mais calminha, chama-se Walk Alone, tem uma letra que eu adoro, e é do álbum How I Got Over, é assim é que é. Por isso, eu acho que sem mais demoras... Podemos ir ouvir, o que é que tu achas? Eu acho que sim. Achas que sim, pronto. Então, The Roots, Walk aqui. Alone. Walk Alone. trap, no shield, no sword. The unbeaten path got my soul so sore. Allured by the lust, something money can't cure. The devil want me as is, but God, he want more. Eyes closed, eyes open, great another day. Here we go. Like a nigga woke up late in the Truman Show, living life without a care. Mean poker face, but I'm forced to play solitaire till I get up out of here. Move like a wanted man with a bounty on his head. Work alone, sleep alone, eat alone. Daily bread counted till my fingers red. How you gonna judge a man walking in the shoes of a man with a broken leg? Flame on the trail headed for the powder keg. Last place in the race, I ain't never led. Like I ain't never bled. Time to get up out of bed. Serving in the army of one, it's on again. Walk alone, I walk alone, you know I walk alone. Always been a wild. Ever since the day I was born. So I don't mind walking alone. Walk alone, I walk alone, you know I walk alone. Always been a wild. Ever since the day I was born. So I don't mind walking alone. I'm in a chess match, I'm in the death trap. I'm trying to find out where the eggs in the nest at. I'm one blood when the sky turns jet black. No love in the world can correct that. I'm in a slow lane, I'm on my Cobain. I'm in a new spot, trying to run an old game. I got a new chick, put out my old flame. No peace, no sleep, no love for a young beast. You can put me in a cage, you can put me in a jungle where the lion get blazed. It ain't no hell like the hell I raised. I die in the bed I made, for I lay with a love I loathe. I'm a snake in the garden of bones. I'm a loner in a world of clones. I'm the beast that don't belong. See, I'm wrong where the reaper roam. Till they put my name on the stone. Walk alone, I walk alone, you know I walk alone. Always been on my own. Ever since the day I was born. So I don't mind walking alone. Walk alone, I walk alone, you know I walk alone. Always been on my own. Ever since the day I was born. So I don't mind walking alone. The longest walk I'll probably ever be on. The road to perdition, guess I'm finna get my plea on. I pray these wings strong enough to carry me on. I promise every second felt as if it took an eon. Walking like the Lost Boys, the Sierra Leone. The trail of tears, what they got me like a Cherokee on. Between the ears, something I require therapy on. For working to the bone like my name, Robert Guillaume. I go above and beyond, the duty call truly on. Even though they kinda blew me off like a booty call. Ask me if I'm just another moolie or a movie star. Forced to face the music like a graduate of Juilliard. Walk alone, talk alone, get my Charlie Parker on. Make my mark alone, shed light upon a dark alone. Get my spark alone, it's a mission I'm embarking on. A kamikaze in a danger zone, far from home. Been on my own ever since the day I was born. So I don't mind walking alone. Walk alone, I walk alone, you know I walk alone. Always been on my own ever since the day I was born. Where I am, wherever you are. city. Tomorrow may never come. For you and me, life is our promise. Tomorrow may never appear. You better hold this very moment. Around and things are so weak, people are so weak. Sometimes I feel like crying. Sometimes my heart gets heavy. Sometimes I just wanna leave and float away. Sometimes I don't know what to do with myself. Passion takes over me. Feel like a man. Trying to maintain everything. Hey, hey, hey, hey. Put my heart and soul into this yard. I hope you feel me where I am to wherever you are. Sometimes I don't want to be bothered. Sometimes I just want a quiet life. Me and my baby, me and my lady. Sometimes I don't want to get into no ball. Sometimes I don't want to be a soldier. Sometimes I just want to be a man. But shine your light on the world. Shine your light for the world to see. My hobby says, shine your light on the world. Shine your light for the world to see. I'm all black people. My dream says, shine your light on the world. Shine your light for the world to see. My elder says, shine your light on the world. E é a tua people, né, Joana? Mos Def, o Missed, grande som e grande letra. Não achas, Rita? Não, sim, gostaste? Tão grande que até cabe em formato de tatuagem, não é, Joana? Sim, claro que sim. Para quem não está a perceber a conversa, a Joana tem uma tatuagem. A Joana tem uma tatuagem. Eu acho esta história engraçada porque a Rita apontou para o meu pulso, porque eu ainda não lhe tinha dito que era esta música. É verdade, é verdade. Não foi, Rita? Claro. Linda. E eu sou assim. Sou linda. Ai, obrigada. Eu sou assim, eu sou linda. Pronto. Sabes que modéstia é acima de tudo, não é? Digamos. Claro, claro. Claro, amiga. Olha, eu ia sugerir que fôssemos passar para o nosso espaço Monkey Business. O que é que tu achas? Eu acho muito bem. Acho que está na altura de vermos os concertos grátis que temos hoje. Que temos hoje, não. Que temos esta semana. Sim. Um pouco pela cidade de Lisboa. E vamos ouvir tudo isto na linda voz da Joana Lourenço. Linda, tá? Linda, linda. Linda, linda, linda. Vamos a isso então. Monkey Business. Monkey Business. O Monkey Business desta semana vai até à Baixa Chiado. Nesta primeira semana de Abril, trazemos dois concertos fresquinhos. O primeiro é já amanhã, dia 4 de Abril. A Orquestra Geração vai estar às 6 da tarde no Metro da Baixa Chiado. O segundo concerto que anunciamos é na sexta-feira, dia 6 de Abril. The Ardengues tocam às 9 da noite, também no Metro da Baixa Chiado. Por isso, dê um saltinho até ao Metro da Baixa Chiado e venha conhecer estes nomes. O Monkey Business desta semana fica por aqui. Nós voltamos já na próxima terça-feira. Até lá, bons concertos! Monkey Business. E foi o nosso macaquinho ali a aparecer em fundo, não é? Não é? Uhum. É verdade, é verdade. Não se esqueçam que mais logo temos aqui connosco os The Kafkas. Sim. Que vem... E temos acústico. Vem, exato, vem tocar duas músicas em acústico para nós. E vêm responder a umas perguntinhas, não é? Sobre eles, sobre a banda deles. E entre as perguntinhas, entre tantas outras coisas. Ninguém, é? É verdade. Não, claro que não. Claro que não. Claro que não. Conversa portanto, agradável. É uma grande emissão que vocês não querem perder. Joana, sim. Eu diz-me. Pergunto-te. Pergunta-me. Quão importante são as letras de uma música para ti? Olha, sim, eu acho que... Assim, eu acho que não dou mais importância às letras do que ao som. Acho que já dei. Mas, entretanto, acho que tem que ser a combinação. Acho que às vezes nem é a letra, é a vibe da música, estás a perceber? Às vezes nem é tanto o que está a dizer, mas às vezes o como está a dizer. Que é essa a conclusão. E para ti? Conta lá. Olha, para mim as letras de... Para já, letras... É tudo muito importante para mim. Nós somos pessoas de letras, atenção. Exato. Somos pessoas de letras, é através de letras que eu me expresso também um pouco, não é? Uhum. Em parte, na minha vida. Na minha vidinha. É verdade. E dou muita importância às letras das músicas, porque a música é uma coisa que me acompanha sempre, onde quer que eu vá. E as músicas dizem muito, uma música que eu ouço, se eu ouvir num determinado momento, quer dizer muito sobre o meu estado de espírito, claro. E sobre como eu me estou a sentir, e em grande parte isso é através da letra e não tanto do som, é verdade, até porque há músicas que são bastante alegres em termos de sonoridade e depois acabam por ter letras tristes, uhum. E fazer esse género de paradoxo, portanto é um pouco isso, a música acaba por ser também uma forma de expressão através das letras. Claro, claro. Nós somos mulheres de palavra, pá. Exato. Estamos aqui na rádio. Daí que é extremamente importante. Olha, o que também é importante é, se calhar, passarmos a uma próxima musiquinha. É verdade, é verdade. E olha, estamos a falar em músicas alegres e eu trago aqui uma okay. Muito alegre mesmo, porque é assim, vamos falar agora um bocadinho de música portuguesa, porque se há coisa sim. Que nós temos... Ainda bem que tu... É que eu estava a sentir que era este o momento. Né? É um momento mesmo. É que se há coisa que nós temos de bom, são compositores. Temos grandes compositores em português. Tínhamos e temos, e o português é uma língua tão bonita para se escrever. Uhum. no fundo, para demonstrar um pouco este talento que nós temos, vamos ouvir então um bocadinho de música portuguesa. A música que eu trago é Estou Além. Muito bem. Do Sr. António Senhor, Variações. Pá, que, poeta, tudo. Sim, que infelizmente já não está entre nós, mas que a música dele continua a viver. E a viver também através das letras que ele tão bem escreveu. Uhum. Vamos ouvir então? Vamos. Estou além. Estou além. Se o Estou Além quiser começar, nós vamos ouvir. Está além. Está aqui, está aqui. Está além, está prontinho para entrar. Vamos ouvir então. sem querer poupar meu corpo, eu já não sei quem te abraçou. Diz que eu não senti teu corpo sobre o meu. Quando eu cair, eu espero ao menos que olhes para trás. Diz que não te afastas de algo que é também teu. Não vai haver um novo amor tão capaz e tão maior. Para mim será melhor assim. E como eu quero, eu vou tentar sem matar o nosso amor. Não achar que o mundo é feito para foram os Ornatos Violeta com a música Chaga, Chaga. A escolha aqui da Joana, e uma muito boa escolha. Muito que boa, eu pá, apoio, muito boa. Apoio vivamente. E os Ornatos estão aí, pá, em concerto. Sim, é verdade, é verdade. Já tens o teu bilhete? Não, não, porque eu também não. A vida anda é triste, não é? A vida anda difícil, não há almoços grátis, como diria o Paulo Tinti muito bem. E nós, pronto, tem de ser, não, não interessa, não interessa, nós passamos esta música para é quase verdade, nos redimir. É verdade, porque, até porque saíram os bilhetes para as duas datas, que era 25 e 30, uhum. no Porto, e esgotaram logo. Claro, claro. E, tanto que eles agora mas abriram é novas normal. Datas, e os bilhetes não, se foram... lá acima ao paredes, os bilhetes foram... Para de pensar para ti, Joana, então. Pensar para mim? Eu quero lá saber se faz ao parede. Deixa-me falar. Não, mas é uma sugestão para toda a gente que também sim, não arranjou sim, bilhetes. É verdade. Ainda há bilhetes para as datas de 26 e 31, as duas datas que eles meteram nos dias a seguir. Que, aliás, os bilhetes foram postos à venda hoje. Eu tenho a certeza que vão voar, como os outros voaram, não é? Sim. Portanto, restam é o mais as paredes. Possível. Provável. E em paredes podem ver Ornatos e podem ver Kazabian. Muita coisa. Duas coisas boas logo aí. Não é? Sim. Bem, e vamos continuar então. Eu sou a favor então. Do paredes. Sim, Rita. Paredes for the win. Traz aí coisinhas boas para nós. Traz aí coisinhas boas. Olha, trouxe uma banda que já não passava aqui há muito tempo nos Macacos e que é uma das minhas bandas preferidas e que também já cá vinham, sinceramente, outra vez, que são os Muse, e trouxe uma música que passa um bocado despercebida dentro do álbum em que está. É uma música do álbum Absolution, que é considerado por muitos fãs o melhor álbum dos Muse. Eu não concordo, mas gosto muito desta música, que está ali mesmo no final do álbum, passa um bocado despercebida. Mas é muito gira, e tu vais gostar da letra. Está bem. Pronto. Pronto. Fala assim um bocado de injustiças e de sentir um bocado injustiçado na vida, mas é uma música gira. Porque essa música, porquê que eu vou gostar dessa música, especialmente? Porque a música é gira, tem uma letra gira, por amor de Deus, é uma música cheia da power, vais pronto. Ficar aqui a vibrar. É que... Tu que adoras rock, vais estar aqui a vibrar, percebes? Verdade. É verdade. Então, a música chama-se The Small Print, é do Absolution, que é de 2004, se não me engano, e não consigo ver na minha cábula, portanto acho que é. E vamos então... Que seja... 2004? Sim, 2004. Deve ser. Vamos então ouvir The Small Print, Muse. Yeah. that's what my youth was for. Oh, teenage hopes arrived at your door, left you in the deep, but they want some more. Oh, oh, oh, you're changing your heart. Oh, oh, oh, you know who you are. Sweetheart, bitter heart, now I can't tell you apart. Cozy and cold, put the horse before the cart. And then young, I'd flee this town, I'd bury my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns let's take them down, one by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a let the seasons begin.

Estar contigo é estar com o que julgas melhor. Nunca vamos ter o amor a rir para nós. Quando queremos nós ter um sorriso maior. Tento ter a força para levar o que é meu. Sei que às vezes vai também um pouco de nós. Devo concordar que às vezes falta-nos a razão. Mas nem o que há razões para nos sentirmos tão sós. Vai fazer de conta, eu acredito em ti. Estar contigo é estar com o que julgas melhor. Nunca vamos ter o amor a rir para nós. Quando queremos nós ter um sorriso maior. Tento ter a força para levar o que é meu. Sei que às vezes vai também um pouco de nós. Devo concordar que às vezes falta-nos a razão. Mas nego que há razões para nos sentirmos tão sós. Vai fazer de conta, eu acredito em ti. Estar contigo é estar com o que julgas melhor. Nunca vamos ter o amor a rir para nós. Quando queremos nós ter um sorriso maior. E foi a casa dos The Weasel com obrigada, os Manel Cruz. Aqui. É verdade, é verdade. Entretanto, os microfones estavam ligados. Isto, foi uma e história. E eu continuei a falar. Isto foi uma história. são peripécias, então é a energia do direto. Mas sabes que isto. Energia do direto. Isto houve aqui umas peripécias muito. Olha, não sei se reparaste, mas acho que estamos saindo sem ruído agora. Sim. Afinal, tinha mesmo a ver com... Tu hoje estás numa interromper. Desculpa, amiga. Estava a contar uma coisa tão engraçada. Porque houve umas peripécias muito giras. Isto para quem conhece a ESCS. Os nossos convidados foram parar basicamente àquela parte de baixo onde é o estacionamento das pessoas. Sim. E as fossas e não sei o quê. A pensar que pronto, que... Porventura a entrada era por ali. Exato. E teve bastante piada. Então assim se explica a minha ausência, porque fui buscá-los. Uhum. É legítimo. Sim, Rita, tu querias muito falar na Feist. Queria muito falar na Feist. Olha, tu já passaste os meus trunfos, era a Feist. Desculpa, e os Beirute. Beirute, tenho a dizer que escolhi aquela música porque a letra diz muito, gosto e foi ótimo ver isto em concerto. E quanto à Feist, ela esteve cá, infelizmente não a fui ver, mas é uma música muito fofinha, com uma letra muito gira e cenas. É muito fofa. É do álbum The Reminder, de 2007. E os Beirute lançaram esta música, se não me engano, no EP também. O Elephant Gun. Mas pronto, sigamos então, não é? Já dissemos que os nossos convidados estão cá. Estão metade, pelo menos. Vamos esperar pela outra metade, porque só assim se faz um todo, não é? Com duas metades. Rita Maria. Desculpa, eu estou poeta. Estamos a fazer um programa sobre letras, eu estou poeta. Enfim, bem, acabámos de ouvir os The Weasel, não é? Sim, e afinal a música estava inteira. É verdade, e eu sugiro nós continuarmos em português. Olha, acho muito bem. Vamos ouvir então agora Mendes e João Só, que lançaram um EP através da Ótimos Discos, em 2010, chamado Não Entres Nesse Comboio Amor. Tem músicas muito giras, uma delas é esta. Nós adoramos a Ótimos Discos. Esta que faz uma analogia, digamos, entre a escrita das cartas à antiga e as escritas das cartas nos dias de hoje. E chama-se Documentos de Amor. Documentos de Amor. Vamos ouvir então? Vamos. Dactilografei as minhas mágoas de amor nas teclas de um computador. Computador que vem escrita nas linhas tortas da minha mão. Num espaçamento normal entre as linhas certas do meu monitor. Traz-me o alma de um tamanho normal para caber em todo o corpo do texto. Aquilo que não tem tamanho, aquilo que não tem formatação. E texto justificado, coisas que não têm justificação. Mágoas de amor serão mágoas de amor, zeros e uns no peito de um processador. Cartas de amor serão cartas de amor, ainda mais tristes escritas sem computador. Mágoas de amor na tinta preta de coração. Pois guardo documentos que vai durar até o disco riscar. Mas o que eu lá escrevi já não tem endo. Agora que me apagaste do teu coração, meu coração desconfigurou. Quem dera poder reiniciar. E o computador, coitado, vai sublinhando alguns dos erros. E ainda se gera alterações. Tivesses dito antes ao computador. Mágoas de amor serão mágoas de amor. Zeros e uns no peito de um processador. Cartas de amor serão cartas de amor. Ainda mais tristes escritas em computador. Ainda mais tristes escritas em computador. foram os System of a Down com a música Aerials, do álbum Toxicity. João, já que já entraste no programa, queres-me ajudar? Que ano é que é o álbum que eu não me estou a lembrar? Que ano? Que ano? Não sabes, ok. Não, não temos aqui em ciclo. Ficamos assim então. 2022. É de certeza absoluta. Se tu dizes, eu acredito. E foi outra das minhas escolhas, não é? Sim, já entramos assim na nossa segunda hora. Já entramos na nossa segunda hora, é verdade, e tal como manda a tradição, não é? Já temos aqui os nossos convidados. Já temos em estúdio os nossos convidados. Portanto, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos, boa noite. Cheguem-se à frente, que os microfones não mordem. E temos connosco, portanto, os da Kafkas. Querem se apresentar? Eu sou o João e sou vocalista e guitarrista. Eu sou o Daniel, eu toco guitarra e piano. O João também, sou o baixo. Fábio, baterista. Ok, então as apresentações feitas, não é? Então se calhar vamos apresentar a banda, como deve ser, como é que surgiu. Começar por essas perguntas da praxe. Quando, como, porquê? Quando já foi algum tempo atrás, mas foi mais por brincadeira. Quando surgiu, foi só eu e o Daniel. Começámos a tocar juntos só e eu aprendi a tocar baixo na altura. Mas depois o Fábio entrou, o Fábio era da nossa turma e entrou para tocar a bateria, ele também não sabia tocar e também aprendeu. Pois não. E o João tocava guitarra e eu estava farto de baixo e o João gostava de aprender baixo e depois entrou o João para o baixo. E a partir daí é que ficámos, já éramos os Kafkas, mas é que ficou tudo consolidado mesmo. Acho que sim. E porquê o nome? Há uma explicação? Porque primeiro acho que achamos que tem um som assim meio rock. Porque esse é o meio que tem. É original, não deixa de ser um nome bastante original. E acabou por surgir mais por aí. Não tem nenhum significado assim muito profundo. Mas como é que vos veio à cabeça assim, de repente? Não sei, já não lembro. Não sei se foste tu que mandaste. Sim, era. Eras tu que estavas a ler a Metamorfose? Não, Metamorfose, não, mas eu tinha visto. Não estava a ler, eu nunca li, infelizmente. Eu não consegui ler esse livro, por acaso, mas isso é porque eu sou enjoadinha. Eu comecei a ler a descrição dele e a transformar-se num inseto e pá, isto não é para. Mas pronto. Acho que mesmo nenhum de nós leu o mesmo livro. Eu li. Três vezes. Não me contaste de ler por toda a gente. Falta um. Depois explica-nos como é que é. Exato. Então, Ana, para jogar aqui um bocado com o nosso tema do programa de hoje, quão importante é para vocês a letra numa música? Para mim é o mais essencial, acho eu. Não, está taco a taco com a melodia, mas a letra faz boa diferença. Faz muita diferença mesmo. Uma música sem uma boa letra, para mim, logo à partida, fica um bocado. Acaba por ser a maior forma de expressão de uma música, não é verdade? Tipo, é lá que tu consegues decifrar, não é? Exatamente. E do que é que falam as vossas letras? Dos temas. Coisas muito diversas. São um bocado autobiográficas, não podem deixar de ser, não é? Tem sempre um caráter muito pessoal, não é? Exato. Um bocado, porque se não sei escrever uma coisa sobre. Nunca vivi, não é? Exato. De alguma maneira tem sempre a ver connosco e com as nossas experiências. Acho que é basicamente. Tanta letra como a melodia. É bastante abrangente sobre os nossos temas de vida, basicamente. Ok, e que me dizes passamos à primeira Sim, escolha? Se calhar podemos já passar uma música aqui escolhida pelos nossos convidados. Assim, a jogar com o tema também, não é? Já que falamos de melodias, querem apresentar a música e explicar o porquê de a terem escolhido? A música é o Dance Little Air dos Arctic Monkeys e o porquê é porque está tão bem escrito que ele consegue descrever o ato de mentir e já todos mentimos. Exatamente. É? Sabemos o que é o ato de mentir e ele consegue descrever. É uma experiência pessoal, mas acaba por ser uma experiência geral. E está mesmo muito bem escrita. Acaba por ser uma das letras dos Arctic Monkeys, se calhar mais bem escrita. E acho que faz todo o sentido já, mesmo com o tema de conversa que estávamos a ter agora. Ok, vamos então ouvir Dance Little Liar, do álbum Humbug, Arctic Monkeys. Thank you. Last is all I see is the home of us. feel, I feel you've already been here. Oh, love will die and love is fate, but you still remain here, squeezing in your fingers what it means for me to be, yeah. Oh, the only difference is what might be is now. Acabámos de ouvir então Outsiders, de Franz Ferdinand, do álbum. É o You Can Have It So Much. Não, não. É o The Fallen. Não. You Can Have It So Much Better. Isto. Ah! Isto são os convidados a corrigir. Já viste a vergonha? Fogo. Mas sim, chegámos agora ao momento. Ao grande momento. Aqui com umas interferenciazinhas, mas pronto, isto acontece. Ao grande momento do acústico, não é? Sim, vamos ao nosso acústico. Temos aqui umas pequenas interferências com os fones. Bem, mas que os gráficos vêm tocar para nós, não é? Sim, portanto, isso é o que interessa. Exatamente. O que é que nós vamos ouvir primeiro? Conta-nos lá. Esta primeira chama-se Blue Jungle Light e foi uma das últimas músicas que compusemos, nem nunca tocámos ao vivo. Na... Ah, uma estreia! É uma estreia! Estreia com versão acústica, ligeiramente diferente. Pronto. Então, por isso vamos ouvir, não é? Uma estreia. Agradecemos desde já por vir estrear a música com vocês. E vamos ouvir então, quando vocês estiverem prontos, quiserem testar um bocadinho, esteja à vontade. É, ver, não sei. Parece-me tudo equilibrado. Então, vamos a isso. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. It was all just a dream. Bet you saw me as a cat, getting fat. But on these blue jungle lines, I was a lion and you were mine. Ah! foi a estreia desta música. Não se notou nada que foi a primeira vez que vocês tocaram isto, atenção. É verdade, foi muito bom, nós gostávamos muito. Estávamos aqui mesmo a gostar disto. Então, se calhar, podemos voltar aqui já umas perguntinhas antes. Como é que foi o vosso primeiro concerto? Situação engraçada. Foi para a escola no... há 3 anos atrás, acho que já, anos já como quarteto, não é? Não, ainda como não. Trio, ainda não. Como trio, eu a tocar baixo e a cantar, e foi no fim de ano, festa de fim de ano, em Janos, ou que foi, lá para os lados de Cascais. Na altura o João Ricardo ainda não estava connosco. E depois, com ele mesmo, foi quando? Já não foi para lembro. A escola também. É bem provável. Para aí um ano depois. Não, menos. Para aí 6 meses depois. Exato. Sentiam falta de um quarto elemento? Sim. Sim. Porque ou são todos uns músicos fabulosos, ou um trio é uma coisa muito difícil de continuar a ter. Porque tens de ter um grande guitarrista, tens de ter um grande baixista, e tens de ter um grande baterista, e tudo isto, exato. Tens de ter um gajo que consiga cantar ao mesmo tempo, está a tocar uma coisa que não é fácil de cantar. Então, e vocês tiveram recentemente a gravar um EP no Porto, como é que foi essa experiência? Ah, foi fabulosa. A melhor experiência da nossa vida, provavelmente. Foram 5 dias no Porto. Foram ótimos. Espetaculares. O Porto ainda por cima é uma cidade maravilhosa. É, exatamente. Tivemos um produtor muito bom. Pedro. Sim, o Pedro, tivemos no estúdio elétrico. E foi para 5 estrelas. Só podia ser, não podia ser melhor. Exato. E porquê que foram ao Porto? Foi pesquisa na net, foi o que nos levou lá, íamos à procura da melhor proposta e do melhor que arranjássemos. E acertámos em cheio. Acabou por ser mesmo a melhor proposta, e é uma cidade muito bonita, tínhamos lá alojamento e tudo, então acabou por ser uma experiência muito boa. Agradecemos todos os dias por ter sido mesmo a melhor escolha, sem dúvida. Ok, e eu acho que agora vamos lançar o pedido como costumamos fazer, não é? Se as pessoas quiserem ouvir mais uma música, que peçam, não é? Porque isto não é assim, não é? É justo. Exato, tem de haver feedback, tem de fazer para ouvir outra música. Portanto, é a vossa oportunidade de nos darem feedback. Se gostaram, digam qualquer coisa. Se querem ouvir mais, reforcem, não é? E nós vamos ficar com uma musiquinha. Portanto, já que estamos numa dos acústicos, vamos ouvir aqui uma versão da An End Has a Start, dos Editors, gravada em Itália, no MTV Italy. Vamos ouvir então. I don't think that it's gonna rain again today. There's a devil at your side, but an angel on her way. Someone hit the light, 'cause there's more here to be seen. When you caught my eye, I saw everywhere I'd be and wanna go. Till you came on your own, that's how you'll leave. With hope in your hands and air to breathe. I won't disappoint you as you fall apart. Some things should be simple, even an end has a start. Someone hit the light, 'cause there's more here to be seen. When you caught my eye, I saw everywhere I'd be and wanna go. Till you came on your own, that's how you live. With hope in your hands and air to breathe, you lose everything by the you find time to mend. More and more people I know are getting ill. Pull something good from the ashes now, be still. You came on your own, that's how you live, with hope in your hands and dare to breathe. You lose everything by the end, still my broken limbs you find time to mend. You came on your own, that's how you live. You came on your own, that's how you live. You came on your own. You came on your own. acabámos de ouvir, ainda estamos a ouvir, aliás, em background, Warpaint com a música Composure, do álbum de 2009, The Fool. E foi assim, só para dar tempo para vocês manifestarem, não é? Mostrarem o vosso apoio aqui aos da Kafka, se querem que eles toquem mais uma música. E manifestaram, só o que interessa. Exatamente. Por isso, tem a nossa prendinha para vocês. É verdade. Estejam à vontade quando quiserem. E o que é que vão tocar agora? Agora vamos tocar o Aeroblum Magic Tricks, que é uma das músicas que está no nosso EP, gravado no Porto, em dezembro, e lançado em janeiro. Uma versão acústica, um bocadinho diferente da que está no EP, mas a mesma base. A mesma base, acho que sim. Vamos então ouvir, e quando quiserem, estiverem prontos. Tones and the blazing light showed I was alone, thinking I wanna take you on a ride. Put down the advert cloak and the sticks, I know you can do it without magic tricks. She said I wanna take you on a ride. California is far away from the feelings that I felt today. She said I wanna take you on a ride. And while the blonde spilled her sorceress tea, she lifts up her head and gazed at me, thinking I want to take you on a ride. Exactly when I would fall to pick me up and turn me down, the last one out to hit the ground, and ghostly shadow trampolines with quick make lemonade. When will you come and play my charades? When will you come and play my charade? E foi então a segunda música que tivemos aqui em acústico, pela mão e pela voz dos da Kafka. Muito obrigada por este momento. Obrigado, nós gostámos muito. Acho que falo pelas duas, não? Sim. Desculpem lá, o microfone a cair. Não faz mal. Bem, mas pequenos problemas do direto, não é? Sim. Bem, mas nós já estamos a chegar aqui ao fim, mas queremos ainda fazer umas perguntinhas para vocês. Claro. Pronto, vocês. E é desta que o estúdio vai abaixo. Vai abaixo, mas nós não paramos, nós vamos continuar. Não se preocupem. Bem, nós queremos falar de próximos concertos, próximas datas, fazer aqui publicidade. Sim, agora que já gravaram o EP, como é que o vão apresentar? Próximas datas. Estamos ainda em fase de marcação de datas. Pelo menos uma sabemos que temos, que é dia 16 no Técnico. Não, é? Dia 26. 26? Que é 26 de maio. 26 de maio. Acabem 6, é o que interessa. Se forem lá no 16 e nós não tivermos, vão no 26. É uma boa hipótese, acho que sim. E de resto, pá, tivemos imenso tempo sem ensaiar a seguir a gravação da maquete, tivemos uns imprevistos e tivemos que ensaiar primeiro, porque senão não era boa publicidade. Tá bem. Mas em princípio, próximos meses, sentidos. As pessoas que vão ao Facebook, a tudo que conseguirem encontrar dos Kafkas, é só escreverem da Kafkas, quer no YouTube, quer no Facebook. E vão acompanhando. Ok, era isso mesmo que eu te ia dizer a seguir, para tu deixares a vossa página do Facebook para as pessoas se manterem atualizadas sobre as vossas datas. Sim, para download, tem lá no Bandcamp também, basta pesquisar o nome da Kafkas e está tudo disponível. Ok, fica então aqui a dica. Queres fazer uma última pergunta? Eu já agora podemos perguntar, além dos concertos, que objetivos futuros é que vocês têm, depois do EP, para onde é que vocês querem ir? Qual é que é o vosso grande sonho? Pode ser um bocado clichê, mas agora acaba por ser deixar as coisas fluírem um pouco, deixar ver como é que dá, e acaba por ser mesmo deixar ver que propostas é que vamos tendo, porque agora é muito importante divulgar, é muito importante mesmo, é o nosso principal objetivo. Uma base de fãs, isso é o importante. E acaba por ser por aí, agora apostar bastante em dar muitos concertos, divulgar o mais possível, e depois logo se vai vendo para onde é que a música nos vai levando. Ok, muito bem. Muito obrigada por estarem aqui connosco, não é? Nós estamos já a chegar ao fim. Sim, vai ser mesmo agora a nossa despedida real. Nós demoramos uma hora a despedir-nos, mas não, vai ser agora mesmo. És tu é que... Sim, onde é que agora, é a volta, agora, e a volta. Agora. Não me quero ir embora. Bem, obrigada então mais uma vez. Obrigado, por terem estado cá. Já sabem, Kafkas, um nome a não perder. E um nome a ver no Facebook, no Bandcamp, no YouTube. Sim. Nesses sítios todos. E nós voltamos para a semana. Já sabem que esta emissão repete aos domingos às 5 da tarde, não é? E vai estar disponível em podcast no nosso Facebook para quem quiser rever. Sim. E também temos ali vídeos cortesia do João. Portanto, se quiserem rever aqui o acústico e ver, não é? Já que só ouvindo, estejam à vontade. Está tudo no Facebook. As nossas novidades. É verdade. Em breve. É verdade. E voltamos para a semana, não é? Boa semana. Boa noite. Até terça-feira. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo.